Salve, salve, estudantes! Como vocês estão? Aqui é o Jean, professor de Sociologia Política. E hoje a gente vai conversar sobre acumulação primitiva, a aula de número 2. Bem, antes de iniciar esse tema, eu gostaria de dizer que quem ainda não estudou a aula anterior sobre Estado capitalista moderno, eu recomendo fortemente que o faça, porque esse debate está intimamente ligado com a nossa aula passada. Então, de certa forma, para vocês compreenderem melhor o assunto de hoje, vocês precisam entender antes a ideia e o surgimento desse estado capitalista moderno, certo? Bem, posto isso, vamos embora. O que que é então essa acumulação primitiva? Bem, meu objetivo aqui vai ser mostrar para vocês como a origem do capitalismo não tem nada de bonitinho. E também mostrar como algumas coisas que hoje a gente vê como normal, na verdade, são fruto de muitas violências, pilhagens e expropriações, principalmente para nós que somos brasileiros, que somos latino-americanos e que vivemos aí na periferia do capitalismo. Então, o conceito de acumulação primitiva, ele foi muito bem desenvolvido pelo Marx. Eu dei uma breve resumida e apresentada nesse autor na aula passada, no material da aula passada. E ele é fundamental para a gente entender, então, a origem do capitalismo, né? Um ponto interessante aí é que a acumulação primitiva, ela não é uma coisa, um conceito que ficou localizado num passado longe, lá no século XV, XVI. Ela, na verdade, é uma coisa constante e necessária para a existência e desenvolvimento do capitalismo, né? Então, quando a gente fala aí, na origem desse capitalismo, a gente tem que pensar que ele não está só ligado a uma racionalização da divisão do trabalho, né? Ou seja, uma maior produtividade, maior rapidez da produção. Ele é isso, mas não apenas. Eu acho que nem é tão central assim. O central aí é a expropriação violenta da produção. Aí, tanto camponesa, quanto familiar, quanto artesanal, que separou o produtor dos meios de produção. Então, aí tem palavras que talvez vocês não conheçam, que é exatamente essa ideia de meios de produção, que na verdade é bem simples, quer dizer que são objetos e meios de trabalho, como por exemplo, terra. Máquinas, fábrica, uma fábrica, né? É aquilo que media a relação entre humano e a modificação da natureza, tá? Então, essa acumulação primitiva foi o que separou o produtor, a pessoa que produz, dos meios para ela produzir. E isso não se deu de forma pacífica, não se deu de forma bonitinha, isso se deu de uma forma extremamente violenta, né? Como a gente vai ver aqui no contexto brasileiro enquanto colônia. Na verdade, nem Brasil era, mas a gente vai entender aqui nosso território, como se deu isso no nosso território enquanto colônia. E vocês vão ver que foi um período marcado por muitas pilhagens, por genocídios e muita violência para que ele se perpetuasse. Bem, um outro ponto aí que eu acho que é central e que tem a ver com a aula passada também é ver como o empreendimento aí capitalista teve grande apoio do Estado, né? Do Estado moderno, que a princípio era absolutista. Sem o apoio desse Estado, essa acumulação primitiva não existiria, né? E essa acumulação primitiva, ela é responsável por uma coisa muito importante, por criar duas classes antagônicas, que é o proletariado, que agora é o despossuído desses meios de produção, e a classe burguesa, que é a proprietária dos meios de produção. Então, como que se dá essa relação? O proletariado, né, como não tem a possibilidade de existir, não tem os recursos para existir mais, não tem a terra, não tem o material artesanal para produzir, ele é obrigado a vender sua força de trabalho. A única liberdade que ele tem é escolher vender sua força de trabalho por burguês ou morrer de fome. Vejam aí, então, o paradoxo dessa liberdade no capitalismo, né? Então, a acumulação primitiva criou essa massa, né, dessa população que foi jogada para vender a única coisa que tinha, que é a força de trabalho. E aí a força de trabalho se transforma numa mercadoria. Ela se torna um objeto que você vai vender. Notem, então, aí, que isso estava localizado num contexto europeu, né? No contexto aí das metrópoles. E aí vocês devem estar se perguntando: ah, João, mas como. E João, né? Como isso se dava na colônia? Na colônia, a gente tem que pensar que elas tiveram um papel fundamental para essa acumulação, porque elas que transferiam a riqueza produzida aqui para fora. E a acumulação aqui era brutal, porque a mão de obra não era remunerada. A mão de obra era escravizada. Então eu separei dois momentos aqui para a gente pensar, especificamente o caso brasileiro, que é primeiro a acumulação primitiva em relação aos indígenas, em relação à ocupação do território, né, que foi por uma necessidade de expansão do capitalismo, né, os empreendimentos de navegação eram uma necessidade de expansão do capitalismo, e aqui a gente sentiu. Os povos indígenas sentiram muito isso, né? Foram alvo de uma série de doenças e epidemias que significam um genocídio gigantesco de várias etnias. Além de serem tirados de suas terras, né? Tirados de seus territórios. E um segundo momento, um segundo ponto aqui a se observar é pós-abolição, né? Pós-abolição, porque a abolição ela foi feita sem uma reforma agrária, né? Se eu não me engano, a Dai falou um pouco disso com vocês. 3/5 da nossa população era negra nessa época aí pós-abolição. E a abolição sem a reforma agrária significou que essa população negra foi jogada da senzala, da escravização, para as favelas. Tem até uma música do, não sei se vocês gostam de rap, do África Brasil, que ele vai falar, né? Antigamente quilombos, hoje favela. Para mostrar um pouco disso, né? Então, essa população negra foi jogada à sorte para vender sua força de trabalho no mercado capitalista, né? Então, não houve uma preocupação com a colocação dessa população negra no mercado, né, que até momentos antes era uma população escravizada. E nesse mesmo período, aí se a gente for pensar da passagem do século XIX para o XX, a noção de terra no Brasil, que antes era de posse, de uso, né? A posse se dava pelo uso. ela vira uma mercadoria. E aí essa população negra é despossuída dessa mercadoria e jogada aí no mercado de trabalho. E para isso se cria uma série de leis, como a lei da vagiagem, para forçar que a população negra vendesse sua força de trabalho a preços que não era nem possível sobreviver, né? Então, novamente, aí o que que a gente vê? A mão do Estado criando, como por exemplo, essa lei da vadiagem, como uma mão fundamental aí para a acumulação primitiva. Bem, gente, para não me estender muito mais, essa aqui é a segunda aula, o material de texto vai estar disponível para vocês e qualquer dúvida, tamo aí. Beijos e abraços.